Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Oi, tudo bem? Você consegue parar agora por 3 minutos? Vamos respirar? Feche os olhos e tente olhar para dentro de você. Conforme você respira, sinta o ar passando por todo o seu corpo, por dentro e por fora. Agora, busque se atentar para a respiração diafragmal, de modo que encha seus pulmões segurando o ar por alguns segundos e soltando profundamente, esvaziando os pulmões com o ar. Faça isso percebendo o movimento da barriga e não do peitoral. Repita esse exercício por mais algumas vezes, 3 ou 4, e depois veja como se sente. Anote, perceba a diferença. Não sei o que fazia antes de parar tudo para praticar esse exercício, e nem se realmente parou. Apenas te digo para ter suas próprias experiências. Perceba o antes e o depois. Veja como seu corpo fica após essa prática. Compreenda que quando nos escutamos realmente, escutamos também o nosso corpo físico, não somente o emocional. Isso significa que a agitação, a ansiedade, a correria faz nosso coração palpitar, ficamos mais estressados, com falta de ar, dificuldade de concentração e às vezes até desidratação, dentre outros diversos sintomas a depender de cada organismo. Se você não se observa com cuidado ou não cria esse hábito, a tendência é a de adoecermos. Além disso, te convido a observar seus pensamentos. Eles são a principal causa de todos esses sintomas, sabia disso? Você é o que você pensa. Se pensa coisas positivas, é isso que vai atrair para você e vai sentir também. Se pensa negativa, a tendência é só lidar com o difícil na sua vida. E se você trabalha mais calmo, a tendência é perceber melhor seus pensamentos e modificá-los quando julgar necessário. Não estamos acostumados a nos escutar. Se estiver mal emocionalmente ou fisicamente, dê uma pausa, respire e observe seus pensamentos. Será que não são eles os culpados por todas aquelas emoções e sensações físicas? E então, quando perceber o que estava pensando no momento da dor, questione esses pensamentos. Veja se fazem sentido. Pergunte a você mesmo se tem evidência de que são verdadeiros. Você certamente vai descobrir que são coisas que você acredita serem reais, mas que na verdade não tem provas de que realmente são. E são esses mesmos pensamentos os causadores de suas dores e medos. Seu papel daqui para frente será esse. Não tem mais escapatória, agora que você já sabe como se curar. Mude esses pensamentos e as feridas vão cicatrizar. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.